Essa investigação começou com a pergunta sobre a origem das chamadas doenças mentais, neuroses e psicoses. Em geral, essa investigação disso aí parte para a busca de algum fator irracional que estaria na origem desses distúrbios. Algum fator que pode vir da parte instintual, sexual, por exemplo, acertou de bases biológicas ou de qualquer outro fator desse tipo. Mas a hipótese que me ocorreu é que, se essas doenças não afetassem o que há de mais central e mais elevado no ser humano, elas não seriam um problema de jeito nenhum, seriam coisas marginais. Né? Então, se nós definimos o homem como animal racional, e sem dúvida essa ainda é a definição mais correta e mais clara, nós podemos perguntar se aquilo que nós chamamos de razão é uma coisa tão óbvia e tão funcional quanto se espera que seja. Ou seja, se não há algum problema inerente à própria razão. E a coisa mais fácil é você verificar que existe, ou seja, que a razão é dada ao ser humano, mas é dada apenas como uma potência que tem que se transformar em ato ao longo do tempo. E essa transformação da potência racional em capacidade ativa racional é tão altamente problemática, né, que nenhum sistema de ensino até hoje conseguiu resolver esse problema. Então vamos ver como é que esse problema se coloca. Em primeiro lugar, o que é a razão? Quando a gente fala razão, as pessoas confundem com a capacidade do raciocínio. Mas o raciocínio é apenas a aplicação da razão, vamos dizer, a formação das afirmações, quer dizer, a relação entre uma afirmativa e outra afirmativa. Mas nós temos que encontrar um conceito mais geral, mais universal da razão, que sirva tanto para a linguagem, quanto para o cálculo matemático, quanto para a prudência nas ações práticas, e quanto para toda a variedade de fins da atividade racional. Então, nós devemos dizer o seguinte: a razão é aquilo que o próprio sentido etimológico da palavra indica. A razão é uma proporção, mas é um centro de proporções. Ora, só existe proporção entre uma coisa que é maior e outra que é menor. Portanto, é a relação, basicamente, a relação entre parte e todo. Todos nós nascemos com essa capacidade e, você, às vezes, até os animais têm um pouco disto, tá certo? Mas não na medida que tem o ser humano, não na medida universalizante que tem o ser humano. Os animais têm algumas das funções da razão, mas não têm a razão na sua generalidade. Né? Então, se todos nós nascemos com a capacidade de comparar parte e todo, ou seja, nascemos com a razão, nós não nascemos com a capacidade de aplicar isso a toda a variedade de assuntos, temas e problemas que nos aparecerão ao longo da vida. Isso tem que ser aprendido. Ou seja, isso é a mesma coisa que dizer que, embora nós tenhamos a função da razão desde o começo, o nosso uso dela, a nossa manipulação dela é deficiente desde o início. Basta isso para explicar a origem de todos os distúrbios mentais possíveis. Né? Então, o indivíduo, para ele se apropriar da sua própria razão e poder utilizá-la de maneira genérica para todos os assuntos, toda a variedade de assuntos que possa chegar até ele, ele precisa de uma educação, ele precisa, por exemplo, de altíssimo desenvolvimento da linguagem. Mas a linguagem não adianta, ele precisa ter, vamos dizer, uma memória altamente desenvolvida, ele precisa ter um repertório de dados de memória suficiente para poder comparar uma coisa com outra. E todas as analogias que nós fazemos, todas as comparações que nós fazemos, são aplicações da razão. Quando você associa uma coisa com outra, tá certo? Você está fazendo, vamos dizer, uma relação entre parte e todo, sem dúvida. Por exemplo, o uso metonímico que nós fazemos da linguagem, quando tomamos uma parte como significado do todo. Claro, é uma coisa confusa, evidentemente, um enfoque confuso que nós fazemos, mas nós precisamos dele. Por quê? Porque as coisas não nos aparecem todas, vamos dizer, com o seu significado e a sua devida proporção, tudo explicadinho. Nós temos que encontrar essas proporções. Tá certo? E o erro na busca das proporções, bom, ele é como o erro na busca de qualquer verdade, ele é uma etapa na busca da verdade. Então, o pensamento metonímico é uma etapa na busca de, vamos dizer, o que seria um pensamento literal, mais exato, né? Mas nós precisamos dele de qualquer maneira. Então, como a razão nos é dada, por um lado ela está prontinha, ela não precisa ser alterada, mas o material dela tem que ser colecionado primeiro, tem que ser acumulado, né? Então, isso significa que o ser humano, logo, logo, ele percebe a inadequação entre o seu interior e o seu exterior. Ele percebe que aquilo que ele pensa, que ele espera, que ele imagina, nem sempre funciona. Isso aí provoca, vamos dizer, um temor, um pânico, um senso de desorientação. O que que faz o ser humano aí? Ele se apega a um símbolo da razão. Quer dizer, a perfeita adequação entre a consciência e o mundo exterior, entre pensamento e realidade, não nos aparece como experiência real, mas como um símbolo que nós temos. E esse símbolo está ligado à autoridade. Então, o que é autoridade para nós? É aquilo que representa a adequação entre o interior e o exterior. O que é o homem dotado de autoridade? O pai, o rei, etc. É o sujeito que sabe o que está fazendo. É o homem que entende o senso correto das proporções em cada situação. Mas acontece que esse símbolo, ele é apenas um símbolo. Ele não substitui a razão, ele substitui, vamos dizer, subjetivamente para aquele momento, mas de fato não substitui. Tá certo? E o apego à autoridade aparece como um substitutivo temporário da razão, mas ele pode em seguida se tornar um obstáculo à conquista da razão, porque você continua confiando no símbolo, tá certo? E o desenvolvimento da sua razão fica aí retardado, porque você vai confiar no símbolo do que na sua própria razão. Então, esta é, vamos dizer, a origem de todos os distúrbios mentais que você possa imaginar, né? Seu problema não está jamais no instinto, numa coisa irracional que tem em nós, mas na própria dificuldade natural da aquisição da razão. Essa dificuldade chega a níveis trágicos, porque, a rigor, ninguém chega à perfeição, né, no uso da razão. Nós sempre estamos deficitários. E pior, segundo aspecto, você nasce com a razão apenas como um potencial. Mas as dificuldades que a vida lhe coloca desde o início se dirigem à sua razão total desenvolvida. Por exemplo, uma criança que está doente. Qual é a solução a cura da doença dela? Evidentemente, você só encontra a cura se você aplicar a totalidade máxima dos recursos da razão para a solução daquilo, sob o nome de ciência médica. Tá certo? Então, a criança já tem a doença, mas ela não tem a medicina ainda. Pior, ela não tem o meio social dela, pode não ter aquilo que está fazendo. A medicina, a cura daquilo pode existir, mas num outro meio social, que ela não tem acesso. Como é que ela vai ter essa informação? E quem diz que o pai dela tem, que a mãe dela tem, que o meio social dela tem? Então, vamos dizer, o ser humano, ele se defronta com problemas que se dirigem, vamos dizer, à totalidade da razão maximamente desenvolvida. Mas ele não tem a razão maximamente desenvolvida. Não é que ele não tem. Ele não tem, o meio social dele não tem, a família dele também não tem. Em suma, se você perguntar quem tem a razão maximamente desenvolvida, eu digo, bom, só se você pegar assim o topo da elite intelectual e científica num certo momento. Mas esse topo é meramente, como é que se diz? É teórico, é meramente hipotético, nunca se apresentou na realidade. Então, é como uma assíntota, a gente está sempre se dirigindo para lá, mas nunca alcança. Tá entendendo? Então, vamos dizer, a razão se torna, ela é um ideal, como diria o O ideal teleológico, quer dizer, telos quer dizer finalidade, o ideal a qual você está se dirigindo, mas que você nunca alcança. Mas, perante as situações que a vida te coloca, você tem que confiar nessa razão provisória como se ela fosse definitiva, porque é a única que você tem. Então, isso aqui já basta para mostrar a natureza essencialmente trágica da vida humana, de toda a vida humana. Não precisa ver nada de anormal interferindo, não precisa ver nenhum fator irracional interferindo. A própria dialética da razão é trágica desde o início. Deu para entender? É só isso. Ficou claro? É incrível que ninguém tinha pensado nisso antes, né? E no caso aqui, no caso de alguém que sofre de alguma patologia, é quando a pessoa ela tenta aplicar algum dos domínios da sua psique, digamos assim, de forma muito racional. Não, vamos dizer, a patologia surge, vamos dizer, do fracasso repetido ou do fracasso mais grave, mas o fracasso todo mundo tem. Todo mundo, enquanto animal racional, o ser humano é sempre fracassado. Todos nós. A totalidade do senso das proporções equivaleria à total solução de todos os problemas. Isso aí só Deus tem. Então, quando o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, ele é uma imagem e semelhança apenas, ele não é Deus. Então, ele tem. Os problemas que se abatem sobre ele são problemas que, a rigor, somente a onipotência poderia resolver, mas ele nunca tem onipotência. Então, os nossos problemas estão sempre acima da nossa capacidade, por definição. Isso é por isso que nós oramos. Nós pedimos a interferência do Senhor da razão, que é o Logos, né? Isso quer dizer que o próprio culto da razão é o culto de uma coisa que as pessoas não sabem o que é. Quem fala, confio na razão, na ciência, então não sabe o que está falando. Porque você veja, as deficiências, as falhas da ciência não são acidentais, elas são essenciais. Toda ciência é deficiente por definição. Né? Porque qual é, vamos dizer, a perfeição da razão é apenas a totalidade das proporções, reduzida a uma macrofórmula. Né? Isso não é possível, nós sempre pegamos elementos separados, elementos particulares, e construímos proporções entre elas, mas essa proporção está dentro de uma outra proporção, que está dentro de uma outra, que está dentro de uma outra, que nós não entendemos. Então, toda a ciência é necessariamente deficiente. Não é isso? E aí que entra, vamos dizer, a fé. Se você não tiver fé na razão total, você está lascado. Mas ninguém tem a razão total, só Deus tem. É o Logos Divino. É claro, logo divino. Isso também quer dizer que sem a noção do logos divino não tem ciência nenhuma, é tudo, é apenas empáfia e orgulho idiota. E o logos divino nós só conhecemos, vamos dizer, pela fé, pela esperança e pela caridade, não tem outro meio. Deu para entender? Você consegue redigir isso aí? É interessante porque tem muitos estudos, por exemplo, eu estou acostumado desde o colegial, faculdade, a dicotomia fé e razão, né? Aí o Olavo vai ali e ele consegue. Não, a fé é a base da razão. Exatamente. Coisa mais óbvia do mundo. Quer dizer, o que é a fé que você tem na razão? Se você não tem a posse dessa razão, essa fé toma a forma de uma esperança, a fé em algo que você não conhece, que você não domina, que você não tem. Sem isso, você não consegue fazer nada. Se você não admite que existe um poder total da razão, um poder infinito da razão, que está acima de você, que você nunca vai alcançar, e que é ele que você tem que seguir, que é ele que você tem que obedecer, você não tem mais razão, acabou, imediatamente. Quando você não tem essa fé e essa esperança, você começa a achar que você pode resolver os problemas do mundo e tentar, com a sua razão, compreender o mundo, Você né? está confundindo o que é a sua, a dose de razão que você tem com o que é a razão na sua totalidade. Né? Existe alguma razão na totalidade? Fala, tem que existir necessariamente, porque no universo onde você está, se não houver, vamos dizer, um sistema de proporções que abranja tudo, então o universo é um caos. Então, a própria noção de universo implica que exista uma ordem, né? E esta ordem não passa de um sistema, de uma máquina de proporções. Né? Então você acredita que existe isso, mas você não tem acesso a isso, é só fé. Essa fé embasa a primeira possibilidade da ciência. Né? E assim, quando. Eu não sei se eu me expliquei bem, mas quando você aceita e você tem essa fé, que existe logo o divino e ele se embarca todo o universo, é a razão pura. Você aceita a sua posição no. Você aceita os seus limites. Você, né? Aceita os seus limites e o limite da sua razão. Claro. Mas, do contrário, quando você não tem essa fé, você tende. Você cede a uma tentação, como aconteceu muitas vezes na história, uma tentação de querer explicar o universo, querer ditar a vida das pessoas, querer. Assim, você quer substituir. Quer fingir que você tem o domínio da situação, mas você não tem. Você vê, nós só podemos estabelecer relações racionais, sistemas de proporções, dentro de um quadro finito. Se você abre para o infinito, o sistema de proporções já estourou. Portanto, tudo que nós fazemos é um quadrinho finito. Esse quadrinho finito é evidentemente provisório, porque você sabe que esse quadro está dentro de um quadro maior que está dentro do outro maior. Ou seja, o que você está vendo como finito, na verdade, está dentro do infinito. Uhum. Né? E o infinito, ele só é infinito desde o seu ponto de vista. Você não pode dizer que para Deus o universo é infinito. Infinito é o próprio Deus, não. Ou seja, o universo para Deus é finito. Assim como um problema específico, vamos dizer, de álgebra, de geometria, para você é um problema finito. Uhum. Ou a construção de uma mesa, tá? O problema é finito. Né? Então, para Deus, o problema do universo inteiro é finito. Porque o infinito é ele. Né? E Deus não é, evidentemente, um sistema racional. Ele é um ser consciente, ser autoconsciente. Né? Deu para entender? Deu.